dentro de mim, dizendo para não chorar, pois logo a tempestade irá parar. Me diz, meu pai, o que fazer pra sua bênção eu receber e ouvir os anjos cantar. A sua vida oferecer.